Fecheiro 69, capítulo 54, O Pirata Impetuoso. Não posso ser dona de uma pessoa, Jamie, declarei, olhando com horror para os documentos espalhados à luz da lanterna. Não posso, não está certo. Eu sei, Sassenach. Mas o que vamos fazer a esse homem? Jamie sentou-se ao meu lado no catre. O mais correto era deixá-lo em liberdade. Mas o que será dele? Só sabe umas palavras em inglês e francês? Não tem nenhum ofício? Mesmo que lhe dessemos algum dinheiro, seria capaz de se manter sozinho? Não sei, reconheci. O Lawrence disse-me que na Espanhola há muitos negros livres. Ele abanou a cabeça, estendendo a mão para um pãozinho. Não creio. É certo que alguns negros livres conseguem ganhar a vida. Mas são costureiras, pescadores ou assim. O Temerer trabalhou a cortar cana-de-açúcar até perder o braço e não sabe fazer outra coisa. Tinha sido capturado na costa da Guiné 5 anos antes. O meu impulso inicial, devolvê-lo à sua terra, era obviamente impossível. Maneta, ignorante e obrigado a viajar sozinho, não tardaria a voltar a ser capturado como escravo. Suponho que não queres vendê-lo? Jamie fez a pergunta com delicadeza. Podíamos procurar alguém que o tratasse bem? Não seria melhor do que tê-lo connosco, protestei. Seria pior, porque não sabíamos com certeza que sorte teria com os novos proprietários. Sim, é verdade, suspirou Jamie. Mas não há bondade nenhuma em libertá-lo para passar fome. Jamie levantou-se do divã para se espreguiçar. Não te preocupes, Sassenach. Falarei com o administrador da plantação do Jared. Talvez consiga arranjar-lhe emprego ou... Foi interrompido por um grito de advertência. Barco à vista! Estão armados! Disparam de bom bordo! Anunciou desesperadamente o vigia. Por Deus, o que... Um estrondo terrível afogou as palavras de Jamie. Ele caiu para o lado, arrastando a minha banqueta com ele e atirando-me ao chão. Sassenach, estás bem? Sim, disse de debaixo da mesa. E tu, o que aconteceu? Estão a atacar-nos? Sem responder, Jamie saltou até à porta. Da coberta chegava uma desordem de gritos e golpes secos, enfatizados pelos súbitos estouros das armas. Piratas, disse ele brevemente. Abordaram-nos. Vai procurar a Marsali. Desçam ao porão da popa, onde estão os blocos de estrume. Escondam-se atrás deles e não saiam daí. Detive-me para pegar num instrumento de medicina. Talvez fosse de pouca utilidade contra os piratas, mas sentia-me melhor com uma arma na mão. Claire! Era a voz, aguda de medo de Marsali. Estou aqui. Estendi-lhe um abre-cartas com cabo de marfim. Toma isto para o caso de ser preciso. Vamos descer. O porão estava escuro como breu. Avançámos lentamente até ao fundo, tossindo por causa do pó e dos vapores de estrume. Quem são eles? Perguntou Marsali com voz sufocada. Piratas? Acho que sim. Vem sentar-te. Só podemos esperar. Sabia por experiência própria que esperar, enquanto os homens combatiam, era uma das coisas mais difíceis da vida. Neste caso, não havia alternativa. Meu Deus, o Fergus! Sussurrou Marsali, ouvindo ruídos. Salva-o, Virgem Bendita! Pensando em Jamie, uni-me em silêncio à sua oração. Ao fazer o sinal de cruz, na escuridão, toquei no ponto da testa onde ele me havia beijado minutos antes. Não quis pensar que podia ser o seu último beijo. Nesse momento ouviu-se uma explosão que fez vibrar as madeiras sobre as quais estávamos sentadas. Estão a virar o barco. Marsali levantou-se de um salto, em pânico. Vão afundar-nos. Temos de sair daqui, senão afogamo-nos. Espera, disse-lhe. São os tiros do canhão. Mas ela já não me ouvia. Avançava cega pelo medo e gemendo por entre os blocos de estrume. Vem cá, Marsali! Uma terceira vibração encheu o ar de poeira. Limpei os olhos com a manga. Não era imaginação minha. Havia luz no porão. Um leve resplendor iluminava a borda do bloco mais próximo. Marsali, onde estás? A resposta foi um grito aterrorizado. Rodeei precipitadamente o bloco e saí para o espaço aberto junto à escada, onde Marsali se encontrava nas garras de um homem meio desnudo. Era muito gordo e tinha a pele coberta com uma grande diversidade de tatuagens e um colar de moedas e botões à volta do pescoço. Marsali deu-lhe uma bufetada sem deixar de gritar e o homem afastou a cara, impaciente. O verme dilatou os olhos com um horrível sorriso. Solta! Ordenei. Basta, cabrón! Era o pouco que eu sabia dizer em espanhol. Ele pareceu divertido, pois alargou o sorriso e voltou-se para mim, soltando Marsali. Lancei-lhe um dos meus escalpelos, que ressaltou na cabeça dele, obrigando-o a agachar-se. Marsali conseguiu fugir-lhe e saltou até à escada. O pirata hesitou entre nós as duas, mas acabou por optar por ela. Subindo vários degraus, com uma agilidade pouco provável, dado o seu peso, agarrou Marsali por um pé quando ela já desaparecia pela escotilha. A jovem deu um grito. Soltando imprecações, cá embaixo, corri até à base da escada, estendi o braço e cravei-lhe no pé a faca de cabo largo que usava para as amputações. O pirata deu um grito agudo, espichando sangue em direção à minha cara, que acabou por passar por cima da minha cabeça. Recuei, olhando instintivamente para baixo, em busca do que havia caído. Era o dedo pequeno do pé, calejado e com a unha cheia de terra. O pirata saltou para o meu lado com um golpe que fez tremer as tábuas e lançou-se sobre mim. Tentei esquivar-me, mas ele conseguiu segurar-me pela manga. Puxei até rasgar o tecido e atirei-lhe um soco à cara. Surpreendido, ele recuou e escorregou no seu próprio sangue. Desatei a correr até à escada e caiu uma faca. Na coberta era tudo fumo negro e grupos de homens a lutar. Procurei umas cordas e tratei de subir para uma vela. Foi um erro. Compreendi-o quase de imediato, pois ele era marinheiro e não tinha a saia a atrapalhá-lo. As cordas bailavam-me nas mãos pelas vibrações que o seu peso produzia ao subir. Quando conseguiu chegar à minha altura, cuspiu-me na cara. Continuei a trepar, impulsionada pelo desespero, mas não tinha saída. O pirata apoiou-se com uma mão e com a outra tirou a espada, descrevendo um arco, quase me alcançando. Estava demasiado assustada para conseguir gritar e não podia defender-me. Fechei os olhos com força, pedindo que o fim fosse rápido. Naquele momento ouvi um golpe seco e um grunhido. Chegou-me ao nariz um forte cheiro a peixe e, ao abrir os olhos, o pirata havia desaparecido. Em seu lugar encontrava-se Ping An, abrindo as asas para conservar o equilíbrio. Guá! Protestou, com a crista erguida em sinal de irritação. Girou até mim o seu olho amarelo e rangeu o bico em advertência. Pelos vistos, não gostava do alvoroço nem dos piratas. Senti-me enjoada. Continuei agarrada à corda, tremendo e sem conseguir mexer-me. Embaixo, o estrondo era agora menor e o tom dos gritos tinha mudado. Dava a sensação de que a abordagem estava a chegar ao fim. Ouvi outro ruído, um guincho prolongado, seguido de um súbito incêndio nas velas, e a corda que me sustentava vibrou sob a minha mão. Tudo havia terminado. Vi o barco pirata perder-se no céu prateado das Antilhas e lentamente iniciei a longa descida. Jamie estava sentado num túnel, próximo do leme, com a cabeça deitada para trás e um lenço na testa, os olhos fechados e uma taça de whisky na mão. A seu lado, apoiado no traquete, vi o descomposto Willie MacLeod, que recebia os primeiros socorros em forma de whisky do Sr. Willoughby. Tremendo, dos pés à cabeça, enjoada e com frio, por efeito dos acontecimentos, pensei, colocando-me ao seu lado, que não me cairia mal um pouco daquele whisky. Estás bem? Perguntei, inclinando-me para observar Jamie. Sim, é só um galo, sorriu. Tinha um pequeno corte já fechado na testa. No peitilho da camisa tinha umas manchas de sangue seco, mas a manga era de uma cor vermelha intensa. Jamie, disse, apertando-lhe o ombro, estás a sangrar? Estava entorpecida, por isso não senti as mãos dele quando se agarrou aos meus braços para se levantar alarmado. A última coisa que vi, por entre lampejos de luz, foi o rosto dele que empalidecia por momentos. Por Deus, disse com voz assustada, este sangue não é meu, Sassená, é teu? Não vou morrer, disse, irritada. Só se for de calor. Tira esta porcaria de cima de mim. Marsali suplicava-me, por entre lágrimas, que não morresse. Um estalo meu parece tê-la aliviado. Deixou de chorar, mas não fez nenhum gesto para retirar as capas e as mantas que me cobriam. Não posso, Claire. O papá disse que tens de te manter quente. Quente? Mas eu estou a ser cozinhada viva. Estava no camarote do capitão. Mesmo com as janelas da proa bem abertas, o sol e os vapores da carga tornavam a atmosfera do piso sufocante. Não te mexas, disse uma severa voz escocesa. Um braço rodeou-me os ombros e uma mão segurou-me a cabeça. Deita-te no meu braço. Sentes-te melhor, Sassená? Não, disse, contemplando os pontinhos coloridos que giravam à frente dos meus olhos. Quero vomitar. Filo, e foi um processo muito desagradável. A cada espasmo sentia ferozes picadas a cravarem-se-me no braço direito. Por todos os santos, sussurrei no fim. Acabou-se? Jamie recostou-me com cuidado, depositando a minha cabeça na almofada. Se estás a perguntar se eu morri, infelizmente a resposta é não. Estava ajoelhado, junto da minha cama, ainda com a camisa manchada de sangue. Como o camarote não se mexia, arrisquei-me a abrir os olhos. Ele sorriu debilmente. Não, não morreste. O Fergus ficará muito contente em saber. Como se tivesse sido um sinal, o francês mostrou a sua cara aflita. Ao ver-me acordada, desapareceu com um sorriso para informar a tripulação aos gritos que eu havia sobrevivido. Para meu grande embaraço, a notícia foi recebida com um grito geral de entusiasmo. — O que aconteceu? — perguntei. — O que aconteceu? Jamie ajoelhou-se ao meu lado e levantou-me a cabeça para me dar de beber. — O que aconteceu? Ainda perguntas. — Isso quero eu saber. Disse-te para te esconderes com a Marsali. E quando me descuido, cais do céu a jorrar sangue. Olha para mim. Os teus olhos azuis cravaram-se nos meus. Estiveste muito perto de morrer, disse. Tens um corte que te chega até ao osso, da axila até ao cotovelo. Se não te tivesse posto uma ligadura, a esta hora estarias a alimentar os tubarões. Maldita sejas! Será que nunca irás fazer o que te mando? Provavelmente não, respondi mansamente. Meu Deus, sussurrou Jamie, o que não daria para te ter bem atada a um canhão. Ofegou e voltou a cabeça para a porta para chamar Willoughby. O chinês apareceu a trote, radiante, trazendo uma chaleira e uma garrafa de conhaque. Chá, exclamei, esforçando-me por me erguer. Ambrósia. Mesmo com a atmosfera sufocante do camarote, do que eu precisava era de chá quente. Inalei o aroma. Os chineses são os únicos que preparam o chá melhor do que os ingleses, disse. O Sr. Willoughby fez-me uma vénia e Jamie lançou o terceiro resmungo da tarde. Sim, bem, aproveita enquanto podes. Com uma frase suave, mais ou menos sinistra, Olhei-o por cima da borda da taça. O que significa isso? Quis saber. Ainda não acabei de decorar o braço, informou-me, lançando um olhar à chaleira. Que quantidade de sangue me disseste que temos no corpo? 8 ou 9 litros, disse, estranhando. Porquê? Largou a chaleira e cravou em mim um olhar fulminante. A julgar pelo que deixaste na coberta, devem sobrar-te uns 4. Toma mais um pouco. Voltou a encher-me a taça e saiu com passos largos. Acho que o Jamie está muito aborrecido comigo, comentei tristemente com o Sr. Willoughby. Não aborrecido, consolou-me ele. Jamie, muito assustado. Apoiou-me no ombro uma mão delicada como uma mariposa. Dói? Suspirei. Para ser sincera, sim. Ele deu-me umas palmadinhas simpáticas. Eu ajudo, disse sorrindo. Depois, uma série de ruídos no corredor anunciou o regresso de Jamie. Vinha com Fergus e traziam a minha maleta e outra garrafa de conhaque. De acordo, disse resignada. Deixa-me dar uma olhadela a isto. Tecnicamente, a ferida não era das piores que havia visto. Não obstante, era a minha própria carne que estava afetada. E não me sentia propensa a investigar. Ah, disse bastante intimidada. A descrição de Jamie era exata. Eu não sangrava muito. Ao que parece, não havia cortado nenhum vaso sanguíneo importante. Jamie abriu a minha caixa de medicamentos e remexeu o conteúdo com o indicador. Vais precisar de fio para a sutura e de uma agulha, disse sobressaltada. Ao dar-me conta de que ia receber 30 ou 40 pontos no braço, sem outra anestesia que o conhaque. Não tens láudano? Perguntou com um semblante franzido. Não, gastei tudo no marsuíno. Derramei uma boa quantidade de conhaque na taça e bebi um gole. Tens sido muito atencioso, Fergus, disse, mas não creio que sejam necessárias 2 garrafas. Dada a potência do conhaque francês de Jared, dificilmente haveria necessidade de mais do que uma taça pequena. Perguntava-me se seria aconselhável embriagar-me de imediato ou manter-me sóbria, a fim de supervisionar as operações. Não tinha a menor possibilidade de conseguir suturar-me com a mão esquerda, ainda mais porque tremia como varas verdes. Tampouco Fergus poderia fazê-lo com a sua única mão. Jamie interrompeu as minhas apreensões, abanando a cabeça. Esta garrafa não é para beber, Sassenach, mas para lavar a ferida. O quê? No estado maltratado em que me encontrava, tinha-me esquecido de que era preciso desinfetar a ferida. À falta de melhor, lavava as feridas com uma parte de álcool destilado e outra de água. E embora os escoceses fossem estoicos, na hora de desinfetar com álcool, os seus gritos ouviam-se a grande distância. Espera um momento, disse. Talvez um pouco de água fervida? Jamie observava-me, conduído. Não ganharemos nada em adiar, Sassená, disse. Traz essa garrafa, Fergus. Antes de eu conseguir protestar, sentou-me ao colo dele e imobilizou-me o braço esquerdo para que eu não pudesse debater-me. Quando recuperei a consciência, Fergus estava a dizer, pálido e com gotas de suor a correr-lhe pelo queixo. Por favor, milady, não grite assim, os homens ficam nervosos. Reuni coragem e assenti debilmente. Jamie tinha-me presa pela cintura. Não sei qual dos dois tremia, ambos, suponho. Carregou-me para chegar à ampla cadeira do capitão. Jamie tirou uma das agulhas curvas e um pedaço de tripa de gato esterilizada. Parecia hesitar tanto como eu ante a perspectiva. Então foi o Sr. Willoughby quem interveio silenciosamente, pegando na agulha. Eu posso, disse com autoridade. Um momento. E desapareceu. Ao voltar, trazia o envoltório de seda verde com que havia curado os enjoos de Jamie. Ah, trouxe as suas agulhas. Jamie lançou um olhar interessado às agulhas de ouro. Não te aflijas, Sassená, não doem muito. O Sr. Willoughby pegou-me na palma da mão direita, meteu uma em cada dedo, fazendo estalar as articulações, e por fim apoiou duas na base do pulso. Esta é porta interior, disse suavemente. Aqui está quietude. Aqui está paz. A agulha fez-me dar um pulo, mas ele segurou-me a mão com firmeza e voltei a descontrair-me. Francamente, não sei se tinha o braço direito adormecido ou se eram os seus procedimentos que me mantinham distraída. O certo é que a dor não era tão intensa até que ele começou a utilizar a agulha de sutura. Jamie, sentado numa banqueta, segurava-me a mão esquerda sem deixar de me observar. Por fim, disse rabugento, respira, Sassená, já passou pior. A verdade é que a dor dos pontos era suportável. Soltei cautelosamente o ar e dediquei-lhe algo parecido com um sorriso. O Sr. Willoughby cantarolava qualquer coisa em chinês. Por que nos atacaram? Perguntou Jamie, enrugando a testa. Não pode ter sido pela carga. Não, não me parece, confirmei. Talvez só quisessem ter o barco. O Artemis podia ser vendido por bom preço, com ou sem carga. Pestanejei. O Sr. Willoughby interrompera a canção para dar um nó. Sabemos como se chamava o barco pirata? Perguntei. Nestas águas deve haver muitos. Mas se o Bruxa estava por aqui há 3 dias... Estava a pensar nisso, disse Jamie. A escuridão não deixava ver grande coisa, mas era do mesmo tamanho e da mesma largura, ao estilo espanhol. Bem, o pirata que me perseguia falava... Interrompeu-me um som de vozes no corredor. Fergus mostrou a cabeça, obviamente excitado. Tinha um objeto brilhante a cintilar-lhe na mão. Milord, o Maitland encontrou um pirata morto na coberta da proa. Morto? Disse Jamie. Completamente morto, senhor, assegurou o francês com um pequeno arrepio. O marinheiro mostrou a cabeça, reclamando a sua parte da glória. Sim, milord, assegurou, mais morto que a minha avó. Levou com algo muito duro na cabeça. Voltaram-se os três para mim e eu fiz um sorriso modesto. Sassená, começou Jamie, medindo o tom. E vou explicar, disse virtuosa. Tinha isto posto, senhor. Fergus colocou na mesa um colar de pirata. Tinha os botões de prata de um uniforme militar, noz moscada, vários dentes de tubarão, várias conchas polidas, pedaços de madre pérola e umas moedas, tudo perfurado e enfiado. Fergus estendeu uma mão para pegar numa das moedas brilhantes. Era de prata, com as cabeças gêmeas de Alexandre. Uma tetradracma do século IV antes de Cristo, em perfeitas condições. Totalmente esgotada pelos acontecimentos da tarde e com o cheiro penetrante do conhaque, adormeci de imediato. Acordei de noite com as palpitações do braço inchado, com calor e talvez um pouco de febre. Do outro lado do camarote havia uma jarra de água. Tirei os pés da cama, enjoada e fraca. O meu braço protestou de imediato. Devo ter feito algum ruído, pois a voz de Jamie surgiu na escuridão. Dói-te, Sassená. Ainda bem. Ainda bem? Indignei-me. Quando uma ferida dói, é porque está a sarar. Quando te fizeram isso, não sentiste nada, pois não? Não, reconheci. Foi isso que me assustou. As feridas mortais não se sentem, Sassená, afirmou suavemente. E como sabes? Perguntei, tentando servir-me de água com a mão esquerda. Não é coisa que possas conhecer por experiência. Quem me disse foi o Murtag. Em Culloden, a voz de Jamie era quase inaudível devido aos estalidos das madeiras e ao zumbido do vento. Fui a Culloden decidido a morrer. Porquê, Claire? Porque sobrevivi eu e eles não? Não sei, respondi suavemente. Talvez por causa da tua irmã e da tua família? Talvez por minha causa? Eles também tinham família, esposas, noivas, filhos, mas morreram e eu continuo cá. Não sei, Jamie. Toquei-lhe no queixo, áspero, por causa da barba crescida. E tu também não sabes. E ele suspirou. É verdade, mas não consigo deixar de me perguntar sempre que penso neles, sobretudo no Murtagh. Devíamos ter descido mais cedo. Os homens estavam de pé há horas, com fome e meio enregelados, esperando que Sua Alteza desse ordem de atacar. E Carlos Stuart, empoleirado na sua rocha, são e salvo, hesitava e perdia tempo. Mesmo com os canhões ingleses abrindo fogo contra as filas dos homens esfarrapados das terras altas, todos sabiam que a causa estava perdida e que podíamos dar-nos por mortos. Mas continuávamos ali, a olhar para os canhões que abriam fogo. Ninguém dizia nada, só se ouvia o vento e os gritos dos ingleses do outro lado. Fez uma pausa. Eu sentia-me feliz, reconheceu, um pouco surpreendido. Depois de tudo, queria morrer. Não tinha nada a temer. Quando morresse, terminaria tudo e poderia reunir-me contigo. Aproximei-me dele e a sua mão procurou a minha na escuridão. Os homens caíam um a um. As balas passavam a roçar-me a cabeça, mas não me tocavam. O chão tremia-me debaixo dos pés. Estava quase surdo com o ruído e não era capaz de pensar. Rapidamente me dei conta de que estava por trás dos canhões ingleses. Chegou-me aos ouvidos uma gargalhada abafada. Mau lugar para morrer, não achas? Voltou a atravessar a planície para se reunir aos homens das terras altas que tinham sido mortos. Encontrei o Murtagh sentado numa mata, no meio do campo de batalha. Tinha recebido 10 ou 12 tiros e apresentava uma ferida horrível na cabeça. Achei que estava morto. Mas quando Jamie caíra de joelhos ao lado do padrinho para o abraçar, Murtagh abrira os olhos, sorrira-lhe e acariciara-lhe o queixo. Não temas, Abalar, disse-lhe, usando o apelido carinhoso que se aplica aos meninos. Morrer não dói nada. Fiquei em silêncio, sem soltar a mão de Jamie. A sua outra mão fechou-se com suavidade em torno do meu braço ferido. Sabia que quando vivia com a Leary, raramente queria voltar para casa, disse ele. Mas ao menos sempre a encontrava onde a tinha deixado. Ah, é? É esse tipo de esposa que desejas? Uma esposa que esteja onde desejas? Ele emitiu um ruído, mescla de gargalhada e tosse, mas não respondeu. Segundos depois, a sua respiração converteu-se num suave e rítmico ronco.